Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. E aí, André, no clima do feriadão? Eu já tô no clima, né? E a Lízia parece que também, que ela já foi. Pois é. Deve ter Cabo Frio uma hora dessas. Lízia não pôde estar na gravação de hoje, infelizmente. Mas estamos aqui representando-a também, né? No programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no programa de hoje vamos ter perguntas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio que não foram ao ar por falta de tempo. E no Jogo Rápido, entrevistaremos a coordenadora da mocidade do Centro Espírita Miguel, Fátima Queiroz. Lembrando, galera, que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, 2 da tarde, programa original, e a reprise no domingo, também às 2 da tarde. E se você quer falar com a gente, anote por telefone 3396-6969. Só que hoje, em função do feriado, o serviço de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro não está funcionando. Hoje, quinta-feira. Então, hoje não está valendo o telefone para que você entre em contato conosco. Mas o resto vale, não é, André? Pois é, você pode mandar o seu e-mail qualquer dia da semana, que é o espaçojovem@radioriojaneiro.am.br. Ou então entrar no site da emissora da Fraternidade, www.radioriojaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. E outra opção também é o nosso fax, através do 3386-1444. Ou então através das tradicionais cartas, escreva pra gente. Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.920-000. Seja qual for o modo de contato, não esqueça de informar que é os cuidados do programa Espaço Jovem, bem como a sua idade e também de onde você escreve. Valeu! Quiz. E a nossa pergunta da semana é a seguinte: em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? Alternativa A, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alternativa B, a Gênese. E alternativa C, obras póstumas. Responda a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 7 de junho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, que é o www.radioriojaneiro.am.br, clicando em seguida no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Outra opção também é mandando um e-mail para o espaçojovem@radioriojaneiro.am.br. E lembre-se, excepcionalmente hoje, em função do feriado, dia 3, não haverá atendimento por telefone. Em sua mensagem, informe obrigatoriamente o nome completo e seu telefone para contato. Participe, galera! Pois é, e aqueles que responderem a alternativa correta concorrem a um sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueçam, então, do prazo, hein, gente? Todo mundo participando! O que rola por aí? O Departamento de Infância e Juventude da Associação Espírita Obreiros do Bem realiza no próximo dia 27 de junho, domingo, a partir de 8h30 da manhã, a 14ª edição do Engeob. Trata-se do encontro de juventudes espíritas realizado pela entidade, promovendo a integração entre os jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. O tema da edição 2010 do encontro será Espiritismo e Eu, Multiplicando o Ser Feliz. O evento acontecerá na própria Associação Espírita Obreiros do Bem, localizada na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Inscrições e informações através do e-mail engeob@hotmail.com. Não perca! E essa é para você que procura uma evangelização em mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde, para evangelização, e de 5 às 7 da noite para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na rua Visconde Sepetiba, número 81, no centro de Niterói. Mais informações pelos telefones 2622-8757 ou então pelo 9162-9613. Tem também um e-mail que é contato@servidoresdejesus.com.br. E o site espiritismo.net, em parceria com o Centro Virtual de Divulgação e Estudos do Espiritismo, criou uma série de salas virtuais de estudos espíritas voltadas para crianças, adolescentes e jovens, com o intuito de disseminar e discutir a doutrina junto a esses públicos através da internet. Para saber mais informações sobre todas as atividades que estão à disposição, acesse o site www.espiritismo.net, clicando em seguida no link Infância e Juventude. Não deixe de conferir. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Jogo Rápido. Espaço Jovem. E o Jogo de Rápido está de volta, galera. E nessa semana vamos falar com a Fátima Queiroz, coordenadora da Mocidade do Centro Espírita Miguel. Ela vai nos passar o panorama atual da mocidade de lá. E o Espaço Jovem aqui no Centro Espírita Miguel conversa agora com a Fátima Queiroz, ela que é coordenadora da Mocidade da instituição. Fátima, fala pra gente sobre como é que está o momento hoje da Mocidade do Centro Espírita Miguel, o que vocês vêm trabalhando e como é que vem sendo a receptividade desse trabalho. Nós priorizamos o estudo das obras básicas, né? Nós consideramos que estudar as obras básicas é subsídio para jovens, adultos, se terem condições de se manterem, né, numa vida turbulenta que o mundo apresenta com tantas situações de dificuldade, mas consideramos que a doutrina, ela nos dá esse suporte, né, para o enfrentamento dessas questões da realidade. Então, nós priorizamos os estudos das obras em vários anos e sempre associando as questões da realidade, trazendo as questões da realidade em consonância com os estudos doutrinários, né, refletindo, né, e com base nos estudos doutrinários. E estudamos também as parábolas. Então, assim, nós temos um planejamento de 9 anos, né? E os jovens vão se inserindo nesse, à medida em que eles vão ingressando, eles vão se inserindo nesse trabalho. Nós estamos num momento assim, que a gente tanto vê, por um lado, a necessidade do fortalecimento da permanência do jovem, então contatos permanentes quando o jovem se afasta, estimulando o retorno, fazendo reuniões com os pais, né? De tentarem estimularem também os seus filhos. A gente utiliza as reuniões públicas também como divulgação das atividades de evangelização da casa, de uma forma geral. Porque sabemos, né, como está acontecendo todo o movimento, está havendo uma oscilação entre os jovens, né, e algumas vezes na infância, quanto à frequência, quanto ao afastamento. Então a gente tem procurado trazer esse jovem de volta quando ele se afasta, identificar os motivos dessas faltas, procurar acolher esse jovem nas suas dificuldades. Então, mas considero que os jovens estão, na sua maioria, motivados, entusiasmados, gostam de trabalhar. Vários jovens estão participando do trabalho na Casa Espírita, então isso é uma coisa assim, importante, né? A casa está aberta para o trabalho do jovem e o jovem se sentindo estimulado também a participar. Esse é um ponto importante. Uma característica que nós notamos aqui foi a presença mesmo, muitos jovens. Como é que vocês vêm conseguindo arregimentar esse público? Como é que vocês vêm conseguindo atrair o jovem para vir para o centro, para a mocidade, e gostar de estar aqui? Brasil. Na verdade, aqui sempre foi assim, uma mocidade que os jovens trazem outros jovens. Trazem os amigos, convidam os amigos. A gente tem uma flexibilidade quanto aos visitantes. Procuramos assim, recebê-los da melhor forma possível. Mas, assim, sem abrir mão da disciplina, sem abrir mão daquelas questões que a gente considera importantes. Quando o jovem está frequentando assiduamente e ele some, por exemplo, nós fazemos contato com ele, procuramos saber se houve algum aborrecimento, se está havendo algum motivo, às vezes um problema de doença, às vezes um problema familiar, né? Procurando dar essa atenção para que ele se sinta à vontade para retornar quando ele quiser. Acho que isso é importante, que o jovem se sinta acolhido, bem recebido, que ele sinta que há uma preocupação com ele. Eu percebo que isso é uma coisa que faz diferença para o jovem. Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, várias perguntas sobre temas dos mais variados, aqui respondidas pelo nosso convidado de hoje. Perguntas que são referentes a programas anteriores, perguntas feitas por jovens de diversas mocidades do Rio de Janeiro e que, em função do tempo, não puderam ser levadas ao ar. E a gente está trazendo isso tudo de novo, resumindo isso tudo e colocando num único programa para você. E quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é o Antônio de Pádua, ele que é membro da equipe de expositores do programa Luz na Penumbra, da Rádio Rio de Janeiro, e que já esteve conosco em outras oportunidades aqui no Espaço Jovem. Antônio, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui novamente no Espaço Jovem. Sinta-se em casa. Muito obrigado, é uma alegria para mim também ter sido convidado aqui para ajudar a esclarecer os nossos jovens. Com certeza. E é um verdadeiro mosaico o programa de hoje. Temas dos mais variados que a gente vai levar aqui a discussão, ao conhecimento de todos nós, né? De todos que acompanham o programa. E a primeira pergunta é da Ana Carolina, de 16 anos. Ela é do grupo espírita André Luiz. Ela gostaria de saber o motivo da gente ter pesadelos, Antônio. Na realidade, o pesadelo é um tipo de sonho. Sim. Então, para que a gente entenda por que tem pesadelos, é importante saber por que eu tenho os sonhos, né? A ciência não tem uma ideia do que provoca os sonhos. Na Sim. doutrina espírita, nós temos algumas explicações. A primeira delas é que a gente separa o sonho chamado do subconsciente com o sonho real, vamos dizer assim. Sim. O sonho do subconsciente é aquele que se refere a coisas que nós fizemos durante o dia e que ficam marcadas no nosso subconsciente, na nossa memória. E geralmente à noite, quando vamos dormir, sonhamos, nós nos lembramos daqueles fatos. A gente pode ter ido a uma festa e à noite sonhar com as pessoas da festa. Isso acontece. Claro. Então o sonho tem esse motivo. E o outro, o sonho real, é quando nós em espírito nos desprendemos e vamos ao encontro nas espiritualidade, encontramos ali outras pessoas desencarnadas ou outros encarnados e temos conversas, vamos a lugares, e isso fica registrado na nossa mente e vem à nossa consciência através do sonho. E geralmente isso vem de uma forma um pouco distorcida, não vem certinho o que aconteceu. E acontece que tanto podem ser sonhos, nos dois casos, com coisas muito boas, coisas que nos dão alegria, como eventualmente podem ser sonhos também com coisas não muito agradáveis. É como na vida do dia a dia. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Vai depender também, como em tudo, do nosso merecimento. Se nós realmente temos sonhos desagradáveis, é porque ou durante o dia fizemos coisas desagradáveis e aquilo nos faz sonhar com coisas agradáveis, ou claro, durante a noite, ao nos desprender, vamos também ao encontro de cenas, situações ou pessoas desagradáveis que nos levam a situações desagradáveis. Daí vem os pesadelos. Esses desdobramentos para o plano espiritual, no fundo, são uma consequência da vida que a gente leva, né? Do nosso dia a dia. Sem dúvida, né? Porque os lugares que a gente vai são lugares que estão afinizados conosco, né? Com certeza. E na sua resposta, você já antecipou até a pergunta da Priscila, de 13 anos, da Casa de Jesus, que perguntava exatamente sobre esse ponto, a existência de tipos diferentes de sonhos. A próxima pergunta, na verdade, é um mix, é uma junção das perguntas da Clara, de 16 anos, da Casa de Jesus, e da Andrea, de 14 anos, também, da Casa de Jesus. Elas querem saber basicamente o seguinte: quando a gente sonha com certas situações, significa que ainda as temos dentro de nós? É, como eu disse, se nós sonhamos com coisas que passamos, pelas quais passamos durante o dia, são coisas que marcaram de alguma forma o nosso interesse, né? Porque você não sonhos, passa com uma sonhos coisa que... repetidos, né? É, eu mesmo, eu sinto isso, às vezes eu sonho com certas situações que são repetitivas, sonho com uma época de colégio, vamos dizer. Estou sempre sonhando com o colégio onde eu estudei. E naquele dia não pensei no colégio, mas volta e meia sonhei. Deve ser porque eu me sinto bem lá, eu devo ter gostado muito de ter estudado lá. E mesmo não me dando conta disso, volta e meia até devo voltar lá durante o... Então, a gente volta às situações que são marcantes para nós. E essas situações tanto podem ser as boas... como as que não são boas. Tanto podem ser desta vida atual, do dia de hoje, de ontem, mas podem ser coisas de vidas pregressas, que tudo fica marcado no nosso inconsciente, né? Com que, certeza. Que é, no fundo é a memória espiritual que nós temos. Agora, a Andréia também pergunta o seguinte: quando sonhamos com coisas ruins, né, como você lembrou, é porque ainda somos inferiores? Não, né? Inferior seria uma coisa comparativa, né? Ser inferior a alguma coisa. Nós somos, sempre vamos ser inferiores a alguém ou alguma coisa, como somos superiores a alguém ou alguma coisa. Todos estamos evoluindo. Então, as situações pelas quais nós passamos, tanto em alerta quanto em sonho, são consequentes dos nossos comportamentos, do nosso estágio evolutivo. Claro. Não é correto se dizer que eu sou um ser inferior. Não, porque eu sou superior a alguém. Há sempre alguém que está menos evoluído que eu. Também não sou ser superior, porque também vai ter sempre alguém superior a mim. Eu estou num determinado estágio. Então, tudo que me acontece, seja na vigília, seja no sono, é consequente do meu estado, do meu estágio. Sem dúvida. O Carlos Eduardo, de 15 anos, que também é da Casa de Jesus, pergunta se o déjà vu também é um tipo de sonho. É, o déjà vu, pela... O que até explica... acho que caberia até explicar o que é o déjà vu. O déjà vu é uma parte mais da psicologia, da psicanálise, o que não é meu métier, né? Eu sou engenheiro, não, claro. Sou, não sou dessa área de psicológica. Mas o que eu entendo é aquilo que você... É uma situação pela qual você passa acordado, em alerta, e que você tem a impressão que já passou por aquilo antes. Você está revendo, isso acontece comigo sempre, deve acontecer com você. Claro. A gente tem a impressão, eu já passei por isso, tenta se lembrar e escapa o pensamento. Então não é uma coisa referente ao sono nem ao sonho, é uma coisa que acontece com a gente acordado. Sem dúvida. E são situações que a psicanálise está tentando explicar, o espiritismo tem uma explicação talvez não muito firme, que pode-se dizer que também são coisas que realmente nós já passamos antes. Então apenas nos recordando, pode ser coisas que passamos não iguaizinhas, mas parecidas, nesta vida ou em outras, e que ao passar novamente a gente tem será que usou a expressão estrangeira, né? É um flashback daquilo, né? Você rememora. É aquilo. É verdade. A Magda, de 18 anos, também da Casa de Jesus, pergunta se é verdade que existem sonhos coloridos e em preto e branco. Não me lembro de sonhar nada que não tivesse cor. Qual seria a diferença entre estes dois sonhos? Na realidade, não existe sonho preto e branco e sonho colorido. Porque o sonho é um reflexo da vida real, da natureza. Na natureza, não existe preto e branco. A natureza, tudo tem cor, tudo é colorido. São forças eletromagnéticas, emissões de energia, que dá cor às coisas. Está na natureza. Não existe preto e branco na natureza. Preto e branco é invenção do homem. O preto e branco foi inventado no século XIX, quando se inventou a máquina fotográfica. Os filmes que eram revelados traziam a imagem sem cor. Que a gente chama de preto e branco, significa que é sem cor. Que na realidade não é preto e branco. São matizes sem cor. Então, por isso foi criado esse tipo de filme, e as revelações eram feitas assim. Então, o preto e branco, nós chamamos, é a invenção do homem. Na natureza não existe preto e branco. Então, não existe sonho preto e branco. Só existe sonho colorido. É, a gente, às vezes, no cinema, mas se fizer um esforço, vai se lembrar da roupa que estava vestindo e vai ver que tinha cor. Não existe coisa preto e branco. Você olha em volta, em qualquer lugar da natureza, não tem preto e branco. Felizmente, né? Tudo tem cor. Tudo é reflexo da luz. A luz reflete e o objeto emite uma frequência de onda proporcional à substância que ele é composto. Claro, claro. E aí reflete uma cor. Não, e a influência das cores na nossa vida é essencial, né? Imagina o mundo que a gente vive em preto e branco. Você pode dizer, mas há animais que não percebem todas as cores. Há pessoas daltônicas que misturam. São defeitos que acontecem. No caso do animal não é um defeito, é a característica dele. Ele só percebe pelas faixas de emissão de luz. Assim como eles percebem faixas de emissão de som diferentes da nossa, muitas vezes. De emissão de odores diferentes do nosso. Cada animal tem sua característica. E dentre os homens, há aqueles que ouvem melhor, que sentem o cheiro melhor e que podem ver as cores melhor, a mais frequência. Mas todos têm suas frequências de cor. Não existe... O preto não tem frequência. Perfeito. O preto é ausência de cor. Ok. E a nossa próxima pergunta é a da Flávia, de 22 anos, do CELT. Na verdade, é uma junção das perguntas da Flávia e da Thaís. Ambas têm 22 anos, são do Centro Espírita Leon Denis e são sobre o tema karma. Elas gostariam que fosse diferenciado para os ouvintes o termo karma, de origem hindu, do termo expiação, originalmente espírita. E que fosse feita uma correlação entre o karma e a questão da justiça divina e do livre-arbítrio, né, que são pontos, né, essenciais na doutrina espírita. Veja bem, essa palavra karma é do sânscrito, que é o idioma que é usado lá pelos hindus. Sim. E ela quer dizer ação. Karma quer dizer ação. E pressupõe-se, se há uma ação, consequentemente, há a reação àquilo que foi feito. Seja ação mecânica, seja do pensamento, seja da palavra, seja do ato, ação. Então, quando nós agimos, nós estamos exercendo o nosso karma. Sim. Agora, na própria religião hindu, o karma não pode ser dissociado do dharma. As duas coisas são associadas. O karma é a ação, é aquilo que você faz. Com a sua, vamos dizer assim, correlata consequência. Certo. Agora, o Dharma não. O Dharma é o caminho que você deve percorrer. É o caminho traçado, vamos dizer, por Deus. É o caminho que leva você à perfeição, que nós espíritas chamamos. Então, quando você, pela sua ação, se afasta do Dharma, você recebe as consequências da sua ação para tentar voltar ao Dharma. Porque o Dharma é que vai levar você a iluminação, segundo os hindus, sim, os budistas, e nós dizemos que vai levar à perfeição. Então, quando você age, você está mexendo com o seu karma. Se você agir fora do Dharma, você sofre a consequência para voltar ao Dharma. Eles costumam dizer, só para descrever, sim, a você, é o seguinte: o Dharma é aquilo que os cristãos, particularmente, chamam de o plano de Deus para a nossa vida. Para atingirmos o nosso Dharma, temos que navegar nas ondas revoltas do karma. Até que essas ondas estejam todas alinhadas e não exista mais diferença entre o karma e o Dharma. Quanto mais anulamos o nosso karma, mais tomamos consciência do nosso Dharma e mais alinhados na nossa vida com ele. Então, quanto mais nós, por influência do karma, aquilo que nós fizemos e suas consequências, nós percebemos que estamos nos afastando do dever, da retidão, do cumprimento do bem, da caridade, essas coisas que são o Dharma, quando nós sentimos que nos afastamos pelas consequências do karma, nós já conseguimos dirigir bem a nossa vida. Poxa vida, se eu saio fora daqui, eu recebo a consequência. Vou voltar para o Dharma. E vai, sim, chegar um ponto que nossas ações, o nosso karma, vai ser exatamente o Dharma, quando nós formos perfeitos. Nós vamos agir sempre de acordo com o caminho certo. Certo. Então, há muita relação entre o que ensina essa religião hindu com o que prega o Espiritismo. A lei de causa e efeito, ação e reação, é isto, é o karma. E o Dharma é o caminho que nós temos que percorrer, ou seja, são aquilo que Jesus pregou o tempo todo, que nós devíamos fazer, como ele dizia, é o modo dos mandamentos, é a prática da caridade. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Jesus dizia para amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Sim. Tudo isto é o Dharma. Quando nós nos afastamos, somos puxados pela orelha a voltar, e aí nós aprendemos. Espero que tenhamos aprendido. É, né? Esse o plano, né? Um dia a gente aprende, mesmo que demore um certo tempo. E toma tempo, né? É verdade. Nesse sentido, o Tiago Môndego, de 22 anos, também do Centro Espírita Leão Denis, pergunta o seguinte: de que forma Kardec inova o conceito de karma através dos conceitos de provas e expiações, Antônio? Na realidade, Kardec ele não inovou, ele pôs numa linguagem mais adaptada ao mundo ocidental, do qual nós fazemos parte. Sim. Até porque no Oriente, apesar de eles seguirem esta filosofia, a filosofia é muito cheia de figurações, diversos deuses, é uma coisa muito mística, é uma coisa mais, vamos dizer assim, ligada às tradições deles. Sim. Então, isso, para o ocidental entender, seria complicado. Ele, na época do iluminismo, tinha que ver com a razão. Então, ele falou a mesma coisa, mas numa linguagem mais racional. Disse, olha, tudo o que você faz tem um reflexo que você vai sofrer as consequências. Se fizer o bem, recebe o bem. Se fizer o mal, recebe o mal. E você tem que seguir por aqui, que é a palavra do Cristo. E exatamente a mesma coisa que os hindus pregam, só que com a palavra mais moderna, mais racional, bem característica do século XIX, que é um reflexo do iluminismo do século XVII, século XVIII, sem da racionalidade, né? Até do materialismo, que vinha forçando as coisas a terem uma base. Porque se você diz para uma pessoa muito racional, muito materialista, questão de karma e dharma, isso é superstição. Mas se você vê que não, isso é uma ação e reação, está na física, está na matemática, então a pessoa já entende diferente. Então Kardec, a diferença é esta, ele nos explicou de acordo com a nossa cabeça, de acordo com a mentalidade, né, que prevalece no Ocidente e do século XIX para cá. Sem dúvida. E a gente está conversando com o Antônio de Pádua sobre vários temas, várias perguntas que não foram levadas ao ar em programas anteriores em função do tempo. Perguntas de jovens de diversas mocidades do Rio de Janeiro. E essa conversa muito legal continua no próximo bloco. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o nosso Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Pois é, você que está aí nesse feriado de bobeira, já acessou o novo site da Rádio Rio de Janeiro? Ainda não? Então, o que você está esperando? Aproveite o tempo livre e acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, acesse também a página do programa, dentro do site da rádio. Para tanto, é só você ir no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem. Lá você fica sabendo de tudo o que acontece no programa, além, claro, de ouvir os áudios dos programas anteriores, ter acesso ao nosso conteúdo e, lógico, deixar também a sua mensagem para a gente. Então, participe, interaja, queremos sempre a sua participação. Ela é muito importante para a gente. www.radioriodejaneiro.am.br. Aproveite o feriado, acesse e confira. Ok? André, sociais? Em primeiro lugar, queria deixar aqui os parabéns para dois grandes amigos meus, o Álvaro de Oliveira, que fez aniversário ontem, e o André Felipe, que hoje está aniversariando. Ambos já participaram aqui do Espaço Jovem ano passado. Opa! Parabéns aos dois. Está registrado aí o nosso parabéns para eles. Com certeza. E nossos ouvintes que participaram durante esses dias? E um abraço para o Mozart Araújo, do IAPI da Penha, para o Narim Tristão, do Flamengo, meu vizinho, para Lucídia Almeida, do Estácio, para o José Carlos Léo, que não é o da rádio, lá de Cabo Frio, e o José Luiz Mesquita, um agradecimento especial pelo carinho da mensagem que ele mandou para a gente essa semana. Com certeza. Um abraço para todo mundo pelas suas participações aqui no Espaço Jovem. E a homenagem às mães continua, né, André? Tá de pé ainda, né? Pois é, agora prorrogada até 27 de junho. Escreva um texto em homenagem à sua mãe ou às mães em geral. Pode ser em prosa, pode ser em poesia. Qualquer forma de homenagem é bem-vinda. Agora, é importante você ter o cuidado em relação ao tamanho do texto. No máximo, 20 linhas. Pois é. Os melhores textos escolhidos pela equipe de produção do Espaço Jovem poderão ser lidos no quadro Espaço Livre. E o autor da melhor mensagem será premiado com um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de autoria de José Carlos Leal, uma publicação da editora JEP. O anúncio do ganhador acontecerá no programa que vai ao ar no dia 1º de julho. Então, envie agora mesmo seu texto através do e-mail do programa, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então através do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Ou então também por carta, não é mesmo, André? Pois é, tem a opção da carta aqui, que é aquele endereço que você já conhece, né? Exatamente. Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21920-000. Enviando, então, a sua participação, a sua mensagem, no máximo até 27 de junho. Todo mundo participando, né, André? Isso aí. Participe, galera. Valeu. Quiz. E hoje nós perguntamos: em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? Alternativa A, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alternativa B, a Gênese. Ou alternativa C, obras póstumas. E aí, já sabe a resposta? Então responda a que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 7 de junho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Clique em seguida no menu Programação e depois no submenu Espaço Jovem. Outra opção também é você mandar um e-mail para o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E lembre-se, galera, excepcionalmente hoje, em função do nosso feriado do dia 3, não haverá atendimento por telefone. Em sua mensagem, vale lembrar, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa correta, letra A ou letra B ou letra C, concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador será divulgado no programa da semana que vem. Não esqueçam do prazo e participem. Quero aqui lembrar que, na próxima inserção do quiz, vamos divulgar não só o ganhador referente à pergunta da semana passada, como também os três ganhadores do DVD do Congresso de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, DVD do Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. No caso, esses ouvintes, três ouvintes, que foram contemplados nessa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, comemorado em maio. Então, né, André, todo mundo aí ansioso para saber, né, quem terá ganho também os DVDs. Suspense até a próxima. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta então com o Antônio de Pádua, ele que é membro da equipe de expositores do programa Luz na Penumbra, da Rádio Rio de Janeiro, um dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro no campo da divulgação do Espiritismo, e vai ao ar sempre de segunda a sexta, né? É, a que horas, Antônio? De 9 às 10. Tá, e é um programa de estudos, né? É, toda a codificação. Todos os livros da codificação são estudados. De claro. Segunda a sexta-feira. Cada livro com um determinado expositor. Excelente, então. Então fica aí a dica, de repente, mais uma excelente opção de aprendizado da doutrina espírita, o Luz na Penumbra, veiculado pela Rádio Rio de Janeiro, sempre de segunda a sexta-feira, às 9 da noite. Até porque, se me permite, muitas das respostas a essas perguntas que os jovens, claro, costumam fazer estão também na ali exposição feita pelas pessoas do Luz na Penumbra. É verdade. Vale a pena, então, a dica. Fique ligado nesse programa também, super importante. E, voltando às perguntas exatamente dos jovens, perguntas sobre diversos temas que não puderam ser levadas ao ar nos programas de origem em função do tempo. A próxima delas é a da Laura, de 18 anos de idade, ela que é do Centro Espírita Cristófilos. Ela pergunta o seguinte: Gostaria de saber de que forma certas alterações em algumas das áreas do cérebro são capazes de alterar o comportamento de um indivíduo, visto que quem influencia o corpo, a matéria, é o espírito, e não o contrário. É realmente, Laura, né? Isso. Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil. Eu mesmo tenho me feito essa pergunta há algum tempo, porque, como a maioria das famílias, a gente sempre tem uma pessoa de mais idade em casa que sofre esse problema, tipo mal de Alzheimer, né? Claro. E que faz a pessoa mudar o comportamento de como ela era antes, passa a ficar diferente. E a gente, como é espírita, sabe que o espírito que atua no corpo, e por que que o espírito, de repente, passou a agir de modo diferente, sim, moralmente falando. É difícil, realmente. Quando a ação da pessoa muda, é uma ação mecânica, a gente entende que o corpo não consegue mais responder ao intuito do espírito, e aí age de forma diferente. É o caso, por exemplo, de que eu, por exemplo, eu sou destro. Se de repente eu perder meu braço direito, eu vou ser forçado a usar a mão esquerda. Sim. Por mais que meu espírito saiba escrever, eu vou escrever com a mão esquerda meio agarranchado, porque o meu corpo não é um corpo de uma pessoa canhota. Então o meu espírito vai ter dificuldade de escrever com a mão esquerda, mas é uma ação mecânica. Claro. Eu não estou conseguindo pôr em prática. O meu espírito não consegue pôr em prática aquilo que ele sabe, porque o corpo não deixa. Mas é uma ação mecânica. Agora, na ação moral, na ação intelectual, realmente é complicado a gente entender. Eu acho que nós vamos ter que aguardar, estudar mais, para um dia a gente entender melhor como o corpo influencia no espírito. Porque não é uma verdade absoluta de que só o espírito influencia o corpo. O corpo físico também influencia, e muito, nas ações do espírito. Durante aquela encarnação, né? Durante a encarnação, porque isso é um complexo. Existe o corpo físico, somático, existe o perispírito, existe o espírito, mas existem vários tipos de ligações, vários tipos de corpos, sim, que estão se envolvendo ali, intelectual, moral, etéreo, uma série de... Não é uma coisa tão simples. Dizer que o espírito, o perispírito e o corpo físico é uma simplificação para que facilitar o nosso entendimento, mas não é tão simples assim. Então, há realmente uma influência do corpo físico no comportamento moral. Se você for fazer uma comparação com os animais, você vai ver que eles têm características específicas da espécie. E você vem me dizer, então, que um princípio espiritual que está exercendo suas ações num lobo, se amanhã ele muda para um cordeiro, ele vai levar as características de lobo? Não, ele vai ter que se adaptar. Quer dizer, a conformação somática do carneiro vai influenciar na ação do princípio espiritual que está ali, que foi um lobo, agora é um cordeiro. Ele vai ter uma mexida. Nós não sabemos ainda dizer como isso acontece, mas que existe a influência do corpo somático também no comportamento do espírito, com certeza, e esse comportamento é a prova disso. Existe realmente uma correlação, né? Bom, a nossa próxima pergunta é do Alexandre, ele que tem 21 anos e é do Lar de Tereza. Como se deu a organização do Espiritismo na espiritualidade? Por que o Espiritismo veio na época em que veio? Olha só, tudo acontece na época certa. Na natureza as coisas não acontecem nem antes da hora, nem depois da hora. Eu tinha um patrão que costumava falar isso para mim, marcava um encontro com ele às 11 horas. Ele dizia, olha, não tem que chegar nem 10h59, nem 11h01. A hora é a hora, não existe antes da hora nem depois da hora. Claro. E na natureza é assim. Se o espiritismo, ou seja, o ensinamento trazido pelos espíritos, veio no século XIX, é porque naquela época que a humanidade estava com a disposição, estava preparada para receber. Você imagina, vamos fazer um exemplo do absurdo. Vamos supor a época das cavernas. Estamos todos aqui na época das cavernas, dos trogloditas, dos australopitecos. Tudo bem. Aí um daqueles mais iluminado recebe uma informação da espiritualidade sobre tudo isso que o espiritismo ensina. Sim. Como é que ele ia transmitir para os homens das cavernas esse ensinamento? Não tinha como. Eles iam ser convencidos de que não devia pegar um pedaço de perna de dinossauro do outro? tem que amar meu colega aqui? Não tem como. Então a humanidade tinha que evoluir moralmente, intelectualmente, para poder aceitar o próprio Cristo, o ensinamento que ele trouxe. Ele teve dificuldade de transmitir, ele mesmo dizia que estava falando para o futuro, que falava as coisas em parábolas, que as pessoas não podiam entender. É verdade. Então a humanidade precisou avançar também intelectualmente, materialmente, para poder entender as coisas da moralidade. Porque para você entender bem as coisas da moralidade, você tem que ter avançado o seu intelecto. Podem haver exceções de pessoas, sim, que, mesmo não tendo avançado ainda intelectualmente, conseguem se comportar bem, moralmente falando. Mas são espíritos que talvez em outras encarnações tiveram o seu intelecto desenvolvido de alguma forma. Porque não tem como você introjetar no raciocínio de um troglodito aquilo que é pedido pelo Cristo. Não tem como. É preciso que nós tenhamos até como entender as palavras, ter um vocabulário maior, compreender a história, ter vivência das leis de causa e efeito na nossa vida, para poder aceitar aquilo que o Espiritismo traz. Então não veio antes da hora, veio na hora certa. Veio na hora em que deveria vir. Sim. Perfeito. Próxima pergunta do Sérgio, ele que tem 15 anos de idade e é do Grupo Espírita André Luiz. A vida dos espíritos desencarnados é igual à nossa vida na Terra, Antônio? Bom, acho que é uma dúvida não só do Sérgio. É, veja bem, depende do que você está chamando de vida. O que é a vida? Se você for falar das coisas que nós temos que fazer aqui do nosso dia a dia, porque nós temos que atender ao nosso corpo somático, ao nosso físico, nós temos que atender às circunstâncias da nossa sociedade, nós temos que desenvolver o nosso trabalho, nós temos uma série de coisas que muitas delas nós não temos que fazer na espiritualidade. E vice-versa, lá nós temos talvez outros compromissos que não temos aqui. Então a vida não é exatamente igual, se formos ver por esse aspecto. Agora, no básico da vida, que é o quê? Qual é a única, vamos dizer assim, a obrigação básica que temos nós em espírito? Quando fomos criados simples e ignorantes, é nos transformar em sábios e bons. Ou seja, nós temos que marchar da ignorância para a sabedoria, da simplicidade para a complexidade do conhecimento. E nessa estrada, ora nós vamos estar encarnados, ora desencarnados. E aí é igual para todo lado, esse progresso é igual, nós vamos progredir. Agora, vai haver aspectos que são diferentes. Lá, por exemplo, eu não vou precisar me alimentar, aqui eu preciso me alimentar. Da mesma forma. Lá, né? Aqui eu sinto frio, calor, lá não vou sentir frio ou calor. Então, as coisas têm seus aspectos diferentes. Mas, basicamente, na vida verdadeira, é a mesma história. É evolução, é o caminho para frente, é o caminho para o alto. Com certeza. A próxima pergunta é da Thaís, ela que tem 12 anos de idade e é da Congregação Espírita Francisco de Paula. O que acontece com quem se suicida em várias vidas, Antônio? Primeiro, um sofredor muito grande, né? Porque claro, se foi levado a buscar o suicídio como alternativa para sair dos problemas, é porque realmente devia estar em algum sofrimento muito grande, né? E se passou por isso numa vida, em outra vida, em outra vida, é uma pessoa que deve ter muitas coisas a serem ajustadas. O que pode acontecer com ele é ele está, assim, destruindo. Porque cada vez que ele suicida, ele está comprando mais um problema. Ele não resolveu o problema que o levou a se suicidar e arrumou mais um novo. Então, realmente, esse espírito vai continuar sofrendo mais ainda. Ele vai continuar sofrendo mais. Pelo aquilo que não resolveu, se ele tinha que mudar, vamos supor, se ele suicidou-se porque passou por um trauma familiar muito grande. Se ele não absorveu esse trauma e tentou lidar com ele para prosseguir, ele suicidou-se e não resolveu o problema do trauma, ou seja, para não conviver com pessoas A, B ou C, preferiu suicidar-se, ele vai ter que voltar e viver com essas pessoas novamente, ou seja, não resolveu o problema, ainda que agravou com o suicídio. Se faz isso várias vezes, só está agravando cada vez mais o problema. Eu digo sempre que os problemas não se acabam assim, sem mais nem menos. Claro. Você não consegue se afastar do problema. Onde você vai levar o problema. Nós temos que enfrentar o problema, resolver o problema, conviver com o problema e tentar nos adaptando, administrando a situação até que o problema acabe. Pela nossa ação ou porque tinha que se acabar. O suicídio não é a solução para isso. Com certeza. Só vai fazer o problema voltar. Eu digo sempre que o problema é igual o ioiô. Ele vai, mas ele volta. Então, você não vai escapar disso. A próxima pergunta é do Rodrigo, ele que tem 26 anos e é do Centro Espírita Cristófilos. Ele pergunta o seguinte: as civilizações antigas foram visitadas por seres extraterrenos? Eu vou dar uma opinião minha, pessoal, eu não posso afirmar que seja verdade ou não, é o que eu acho. Certo. Eu tenho o seguinte raciocínio: vamos supor que, sei lá, 2.000, 3.000 anos, alguma civilização teve a capacidade de sair lá de onde estava, num planeta muito mais avançado que o nosso, para vir aqui à Terra. Eles viriam como? Fisicamente, como nós aqui estamos? Tudo bem. Então vieram em alguma nave. Agora, você acha que uma civilização tem a capacidade de construir uma nave para sair de um planeta não sei quantos anos-luz daqui? Eles já avançaram tanto materialmente, pressupõe-se que moralmente, intelectualmente, tenham avançado também. Claro. Já tendo um nível moral muito grande. Então, se eles têm esse nível moral tão elevado, não iam precisar de nave nenhuma para vir aqui. Se realmente a presença deles pode ter sido importante por algum motivo aqui, eles viriam em espírito, não precisavam vir usando nave nenhuma. E também, por que precisavam vir assim de outro planeta? Por que eles já estavam aqui sob o comando do Cristo, organizando, não teriam capacidade deles mesmos, encarnando aqui como o próprio Cristo encarnou, trazer sua mensagem para ajudar a humanidade? Já tem os espíritos que estão aqui sob o comando do Cristo para levar essa humanidade para frente. Precisava vir um extraterrestre para vir aqui? Fazer o quê? Passear? E é interessante. Isso é bom na literatura de ficção científica. Claro. Não, e é interessante também a concepção que a gente tem, né, de extraterrestre. É. Né? Aquela coisa do marciano, um ser verde. Exatamente. É algo muito limitado. Porque ainda as pessoas imaginam os seres de outro planeta iguaizinhos a nós, só que mais avançado tecnologicamente falando. Nós já conseguimos botar um robozinho em Marte. Então, claro, quem sabe lá, eles conseguem botar uma nave lá de Sirius aqui para a Terra. Mas quando chegar esse ponto, gente, imagina a nossa humanidade, quando ela tiver tecnologia de pegar uma nave aqui do planeta Terra e levar até Sirius. Ora, nós vamos estar avançando moralmente como? Já vamos estar muito mais avançados moralmente. Nós vamos precisar de nave para ir lá? Não vamos precisar de nave. E vamos lá fazer o quê? É verdade. Ensinar eles? Então nós já teríamos fazendo parte daquela humanidade de lá, para encarnados lá, ensinar eles. Precisava sair daqui dos meus afazeres, dos meus compromissos com o planeta onde eu vivo, que meu compromisso é com o planeta onde eu vivo. Até com o próprio perispírito nosso é tirado da matéria do planeta em que eu vivo. Precisava eu sair daqui para ir lá dar palpite no planeta dos outros? Então, acho que, a minha opinião pessoal, não estou dizendo que é o espiritismo que ensina isso. Claro. É a opinião minha, que o meu raciocínio me leva a pensar assim. Por isso que eu acho que não veio ser extraterrestre nenhum aqui, em época nenhuma. Perfeito. Quero aqui agradecer a participação, a brilhante participação do Antônio de Pádua, ele que é membro da equipe de expositores do programa Luz na Penumbra, da Rádio Rio de Janeiro, e respondeu aqui a perguntas de vários jovens de diversas mocidades do Rio de Janeiro sobre temas dos mais variados, perguntas que não tinham tido ainda a oportunidade de serem levadas ao ar no Espaço Jovem em função do tempo. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final, rapidamente? Eu que agradeço e estou à sua disposição para quando for necessário. Com certeza. Conversamos então com Antônio de Pádua, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Tempo de colher. Toda semente pede tempo para germinar. Assim também acontece nos domínios da alma. Nunca devemos desistir de semear o bem, porque os resultados não se façam imediatos aos nossos olhos. Saibamos esperar com paciência. No momento justo, as sementes que houvermos lançado no solo dos corações haverão de produzir frutos sazonados. Semeemos compreensão e alegria, paz e coragem, perdão e amor. É da lei que cada semente produza segundo a sua própria espécie. Mais cedo ou mais tarde, a vida nos restituirá, centuplicadamente, o que ouvimos ofertados. Prossigamos no trabalho pela felicidade daqueles que mais amamos, aceitando-os como são, na certeza de que eles saberão entender e corresponder aos nossos zelos e atitudes no tempo justo. Rádio Rio de Janeiro. E na semana passada nós perguntamos: quantas leis morais estão contidas na obra básica O Livro dos Espíritos? As opções foram as seguintes: letra A, 11, letra B, 4 ou letra C, 20. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual foi a alternativa correta? Alternativa A, 11. São 11 leis morais contidas no Livro dos Espíritos. E o grande ganhador foi o Naim Tristão, ele que mora no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, Naim, né? E você recebe um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação. Pois é, é verdade. A Cultura Espírita, que é uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Mas, como eu falei mais cedo aqui no programa, é chegado também um outro momento super especial, né, André? Pois é, esse é o momento mais aguardado do mês, hein? Quem ganhou, aliás, né, quantos ganharam, porque foram três, o DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, comemorado em maio. Concorreram ao sorteio desses DVDs todos aqueles que responderam corretamente as perguntas do quiz durante o mês de maio. Eles se habilitaram ao sorteio desses três DVDs. E os ouvintes contemplados, atenção, são o Eduardo de Duque de Caxias, a Rosemary de São Gonçalo e o Naim Tristão do Flamengo. Naim ganhou a revista e também ganhou o DVD. Valeu, né, André? Parabéns pra todo mundo. Parabéns, né? Naim tá com sorte, né? Ganhando tudo aqui no programa. E... ganhou o DVD se e fosse também... ele, jogava no Mega Sena também, pra isso acontecer. E ganhou também a revista Cultura Espírita de hoje. Parabéns a todos. É, parabéns ao Eduardo, parabéns à Rosemary, parabéns ao Naim. Eles são os ganhadores do DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E eles irão receber pelo correio os seus respectivos prêmios. É importante frisar, vamos entrar em contato com eles para providenciar, para tratar do envio desses brindes. Parabéns, e fica aqui um incentivo para que todos continuem participando das promoções do Espaço Jovem, não é mesmo, André? É isso aí, galera, continue participando. Valeu! Espaço Jovem. Passou rapidinho, né, André? Pois é, foi rapidinho mesmo hoje. Final do Espaço Jovem deste feriadão. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, André? O tema de semana que vem será finalmente homeopatia. Pois é, mande as suas dúvidas e suas perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outro assunto. Como é que isso é possível, André? É bem simples, através do nosso e-mail espaçojovem@radioriojaneiro.am.br ou então através do nosso site, né, que é o www.radioriojaneiro.am.br. Não se esqueçam de informar sempre a idade de onde vocês escrevem, isso é muito importante. Claro, não deixe de participar. Realmente, a gente conta com a participação de todos vocês. E faltou um último recado, André? Pois é, meu abraço aqui pro meu irmão Lisandro, que está aqui assistindo o programa ao vivo aqui com a gente. Ah, maravilha. Nosso ouvinte aqui também, o Lisandro, acompanhando a gravação do Espaço Jovem. Um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Bom feriado para você que tá ouvindo o inédito, para reprise por segunda-feira, né? Pois valeu. Pois é. Um grande abraço para Lízia também, né? E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.